Começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu separo duas patas, um raio de ataque. E dá dano em todo mundo. Exatamente. Aqui é o Snake e... Puta, por que eu nunca penso nas minhas entradas antes de falar? É a vida, cara. É a vida, pegando você desprevenido. Eu sempre tento fazer o esquema de pensar nos jogos que eu vou falar pra meio que contextualizar, sabe? Então eu já sei, eu vou pegar 3 moedas porque eu sou o Barão. Não era Barão, é Duque. É quase a mesma coisa. Bom, então galera, hoje vamos fazer um podcast rapidinho, mas pra fazer uma primeira parte de jogos essenciais pra coleção, baseados em jogos lançados aqui no mercado nacional, né, Snake? Exatamente, cara. É uma lista, digamos assim, must have. Uhum. Né? Uma opinião humilde, sincera e fecal nossa. A coleção, né, e fica pensando assim, por exemplo, vai falar, ah, por que vocês não citaram, sei lá, Power Grid? É porque a gente não jogou ainda, tá? Vai, tá chegando. A gente joga, uma vez a gente faz uma errata no futuro, a gente fala... O bicho vindo. Ah, e abre oportunidade também pra outras edições, né? Porque a coleção é aquela parada, né? Ele não teria esse nome coleção se não fosse pra ter um monte. Exato. Bom, a gente vai pra portal de comentários e volta daqui a pouco. Mentira, não volta não, a gente tá aqui agora já, Snake, novamente, eu, você, a gente emendou tudo uma vez só, né, Snake? Nós foi, voltou e chegamos. Exatamente. E a leitura de comentários, é claro, vai passar os recados mais importantes, mas temos um recado muito, muito importante, né, Snake? Mais importante se você está escutando esse podcast na data de publicação e mora em Curitiba, ou quer vir pra Curitiba conhecer essa cidade linda, maravilhosa, melhor que o Rio de Janeiro. Ai, eita. Eita. A treta feita. Falar daqui a pouco o biscoito. É, por aí. Vamos ter, neste final de semana, dia 17 e 18, né, sábado e domingo, uhum, aqui no OPET, teremos a World RPG Fest. Vai ser um evento que já ocorre desde 2010, um evento com essa temática de cultura nerd em geral, né, cultura pop nerd em geral, porque não envolve somente board games, tem oficina de RPG, tem um espaço voltado pra videogame, livros, literatura em geral, né. E isso... divulgação, né, cara, de board games, né. Uhum. É que ele tem o foco no board game depois de um tempo, até porque a cultura board game cresceu tanto no Brasil que o evento se tornou o chamariz, expandiu, né? Expandiu, né? Uhum, exatamente. Deixou de ser apenas sobre RPG e abraçou, né? Com certeza. Que, querendo ou não, ele é uma linha bem tênue, né? Uhum. RPG e board games. É muita gente que sai do board game, do RPG vai pro board game, né? Ou muita gente que conhece o board game conhece também o RPG. São duas vias que se transitam. Uhum, exato. E a gente vai estar lá fazendo cobertura em vídeo do material, né? Que a gente puder gravar lá por lá. Seja fazendo entrevista com o pessoal ou seja gravando algumas jogatinas que a gente puder, né, Snake? Sim, vamos gravar. Vamos fazer conteúdo pra caramba, cara. Uhum. Vai ter áudio e vídeo, acho que é por umas 3 semanas. Mentira, eu não acredito nele, tá? Bom, dado o recado do World RPG Fest, vai estar linkado abaixo o site deles pra vocês comprarem ingresso. Ingresso acho que é R$25 por dia. Até por conta das palestras que vai ocorrer com o Jack Explicador, Sotobelo lá do Baixa Que Jogos e muitas outras atrações. Então, confiram abaixo, certo? Bom, pra quem quer acompanhar o Jogatina BG, você pode acompanhar de diferentes formas. Através do Twitter, @jogatinabg. Nosso canal no YouTube também, né? Que a gente tem conteúdo de unboxing, overview. Eu e o Snake estão fazendo vídeo agora atualmente por lá, né, Snake? Estamos fazendo e vamos, sim, fazer muito mais. Com certeza, né? E a gente tá fazendo uns vídeos bem interessantes. O mais recente foi o unboxing do Scythe, esse jogo maravilhoso que eu queria falar mais, mas eu vou deixar pra um episódio no futuro. E que jogo bonito, hein? Cara, não, jogo lindo e que mecânica, sério, elegante. Mas a gente vai falar mais pra frente, certo? E você também pode se curtir nossa fanpage do Facebook, no facebook.com/jogatinabg e também nosso canal no Ludopedia. E Zé, que também tem um outro método de, um meio de comunicação que os ouvintes têm com a gente no Telegram, né? No Telegram nós temos o nosso grupinho lindo, querido, fofo. É, encher de stickers... GIFs, stickers e muitas coisas interessantes lá. E a gente comenta bastante coisa por lá. A galera manda foto das jogatinas. a gente pergunta sobre jogos, faz altas discussões lá, então sejam todos bem-vindos ao grupo, só clicar no link que vai estar na descrição desse episódio, certo? E por fim, a gente recebeu um comentário, né? A gente falou sobre os jogos na última edição, os jogos que foram destaques da Gen Con 2016, que a gente gostou, né, Snake? Você falou do Captain Sonar, falou Captain Sonar, Potion Explosion. Sim, Potion Explosion. Comentou sobre o Game of Thrones. Harry Potter, né? É, exatamente. É, a gente falou bastante jogos, a gente vai estar linkado abaixo pra vocês. Eu queria falar muita merda, não fico decorando. Tivemos um esclarecimento do Fabrício Carim, porque eu falei sobre o Seafall, que é um jogo que tem um sistema Legacy. Ele falou sobre o Pandemic Legacy. Ele disse o seguinte: pode-se dizer que tem dois modos do Pandemic Legacy mesmo. Você pode jogar o modo normal e o Legacy. No modo normal não é efeito permanente e pode ser rejogado indefinitivamente, entendeu? Você pode jogar normal e não tem problema. Ah, tá, não precisa queimar a caixa. É, não precisa queimar a caixa. Ah, que bom. Já o modo Legacy usa marcações permanentes, pequenos adesivos que são colados no tabuleiro para representar o status de cada lugar ou doença, isso é ignorado no modo normal. Cartas de personagens são duplas, com um picote separado, a parte normal da carta, da parte Legacy, que perde também a carta no caso você for jogar com uma situação assim. Existe, porém, algumas cartas que viram confete, mas são coisas como objetivo que falham. Normal, né? Você pega a carta, faz o confete festa ali, já entra o carnaval, né? Ai, cara, um conselho. O dia que precisar fazer isso, tira xerox. Tira xerox. Tira o xerox e picota o xerox, tá? Porque pensa que você provavelmente, se você vai jogar uma vez só na vida aquele jogo, pelo menos você pode vender ele como novo, né? Não rabiscado. Fica a DK, tá? Sim, e só pra complementar aqui, esse tipo de mecânica serve para elevar a tensão da campanha, aumenta o senso de responsabilidade. Nesse quesito, eu concordo, né? É o senso de responsabilidade. Eu paguei R$300 nesse jogo, cara. Tem que valer a pena essa campanha, cara. Sim, tem que valer a pena, mas, cara, é interessante pra caramba. Obrigado, Fabrício, Carim, pelo comentário, né? E, Zeca, então agora vamos pro podcast sobre jogos essenciais pra coleção versão nacional. Vamos ir... Olha só, foi tão rápido que você nem percebeu. Cara, isso é outro podcast, mas já morreu, né? Bom, Snake, antes da gente começar, né, a gente falou inicialmente no primeiro episódio, que você ainda não fazia parte da equipe oficialmente, sobre os jogos que a gente teve contato, né, e muitos desses jogos que a gente teve contato, a gente pode até citar eles aqui de vez em quando, por exemplo, o Bang, que é um jogo que também acho interessante pra coleção, né, a gente fez um podcast recentemente sobre ele, mas eu não vou listar ele porque os outros jogos que eu coloquei, eu acho que eles são mais, pra mim, na minha opinião, eles têm mais um gostinho de board game no geral, assim, sabe, um jogo mais, mais com mais conteúdo, né? Então, a gente vai citar outros jogos, né? Porque volta e meia a gente acaba meio que repetindo os mesmos jogos, que é os que a gente acaba tendo contato, né? Mas como é uma lista tão grande, cara, e tão rica de pequenas preciosidades, né? A gente vai citar alguns, assim, que é um bom starter, né? Sim, um bom starter pra quem vai começar a coleção. E todos esses jogos que a gente vai citar, eles têm no mercado nacional, certo? Então, sim, vocês podem ter acesso a eles. E é um jogo abrangente, assim. A maioria deles são jogos bem abrangentes, né? Independente de idade. Até mesmo nível, assim, ele não é algo assim tão hardcore, sabe? Você pode jogar de várias maneiras, né? A gente vai fazer algumas menções honrosas no final, mas no geral a gente vai selecionar 3 jogos cada um, né? E é interessante, né? Porque como o Snake disse, né? A gente tem essa questão do nosso contato com os jogos, então muitos jogos que vocês podem achar mega importantes para um início de coleção, a gente talvez não teve contato, então a gente pede até desculpa por isso, mas não chove dinheiro pra comprar board game, né? Infelizmente. Se rolar um Patreon, né? Não vai rolar tão cedo, eu acho. Ah, é. Esse primeiro jogo que eu vou citar, ele é um bom open gate. É um jogo pra família toda, literalmente, cara. Eu tive essa experiência aqui em casa, pretendo comprar ele, e ele tem várias expansões que eu também quero comprar, e cadê dinheiro pra essas coisas, meu Deus do céu, por que eu fui comprar um apartamento? Mas enfim. Camila olhando assim, tipo, querendo te matar? Não, é brincando, amor, o apartamento tá bem legal. Que é Carcassonne, cara. E ele é um jogo muito legal, assim, em questão de... É uma mecânica muito simples, ele é um jogo bem rico, porque ao mesmo tempo que ele pode ser simples, ele tem uma estratégia, que nem dominó, cara. Exatamente, é um dominó opcional, cara. Como isso pode acontecer? E ele é muito legal porque ele é estratégico, apesar de ser só o dominó ali, né? Que você pode, entre aspas, colocar com o dominó. Mas ele é visualmente fácil de entender, né? Sim, e cara, é um jogo que minha mãe mora em Londrina e quando ela vem pra cá, ela sempre pergunta. E eu sempre tenho que pegar emprestado de você pra poder jogar aqui com a família. As minhas irmãs, cara, elas gostam de jogar isso daí. A minha esposa gosta de jogar. E é um jogo que, com certeza, em qualquer lugar que você for, cara, e apresentar isso na mesa de alguém, cara, eles vão jogar pelo menos umas 2-3 partidas seguidas. E ele é um jogo que não só agrada o pessoal que tá ingressando no hobby, mas quem já conhece ou gosta de jogos em geral, consegue jogar facilmente o Carcassonne. Não tem aquele preconceito, ah, esse jogo é muito simples, não, né? Esse jogo realmente ele tem fator estratégico pra qualquer público. Então dá pra se divertir bastante. É uma arte bonita. Temática leve, né? É uma temática leve, cara. É um jogo simples em todos os sentidos, assim. Só que ele. E muito rico, né? Diferente do Porto Rico. A gente vai falar dele, mas daqui a pouco. Não, mas, cara, você falou das expansões, né? Tem altas expansões que adicionam mais sabor ao jogo, né? Tem, tipo, de Princesa e Dragões, tem de pontes em geral, cara. Tem muita, muita coisa interessante. Assim, quem vai atrás de tentar ser colecionista na coleção se fudeu, porque tem muita coisa. Tem muita coisa, cara. Muita isso coisa. Realmente. Mas ele é um jogo acessível. Aqui também ele é barato. Ele não é tão caro. Não, quanto... ele acha bem barato e tem distribuição pela Devir. Você pode encontrar ele facilmente em muitos lugares, cara. Livraria, cara, principalmente, você vai achar com certeza por uma livraria Cultura da Vida, você acha ali, né? Não querer fazer com propaganda, certeza. Mas fazer é que acho que a Livraria Cultura, ele é uma marca que abrange o Brasil inteiro, então sim. Não tem como não citar, sabe? Então com certeza. Eu acho que é meio padrão, né? As livrarias. Não, e você acha em qualquer outra loja importante que você quiser, Bravo Jogos, outros jogos assim, outras lojas assim. Exatamente. Citar um jogo, assim, que eu acho muito importante. Eu acho que ele também ele pode ser jogado de duas formas. Uma forma beginner, uma forma mais avançada. Até porque se você quiser jogar com um público criança, ele tem um atrativo muito legal porque a arte dele é muito linda, que é o King of Tokyo. King of Tokyo, ele é um jogo, assim, que abrange vários jogadores, né? Você pode jogar ali de 3 a 6 jogadores, que daí cada um controla um monstro que vai invadir a Baía de Tóquio. E Tóquio, né, no caso, dependendo do número de jogadores. Número de jogadores, e ele é legal porque ele é um jogo assim, que você fala assim, ó, rola os dados aqui, escolhe o resultado e passa. E você pensa assim, é só isso, né? Mas ele tem um fator de estratégia de você forçar a sua sorte, né? De você correr atrás dos dados. Isso. Push your luck, né? Porque são 6 dados, né? Dependendo muito da sua situação, você pode ter 7 a 8, né? Mas isso é administrando os dados, né? Sim. E comprando a carta específica que te dá esses dados extras. Você tem 2 tentativas pra você gerar um resultado que te faça um benefício. Isso, né? Que não necessariamente você precisa bater em todo mundo, né? Às vezes você pode fazer uma corrida por XP ou corrida por dinheiro pra comprar cartas. Né? É. Porque você tem 2 formas de ganhar. Ou você atinge 20 de fama, ou você reduz a vida de todos os outros jogadores, dos outros monstros, né? Dos outros jogadores, pra 0. E você ganha sozinho. Né? Não existe cooperativismo, embora durante o jogo fala assim, cara, vamos tentar bater naquele cara ali. Aí todo mundo se vira contra aquele, depois volta a rixa de novo, né? Exatamente. Porque fica aquela coisa, né? As alianças são quebradas muito rapidamente nessa brincadeira, né? Porque sim, como você tem um alvo em comum, tenta focar naquele cara que tá em toque, né? Só sim. Que geralmente o cara não vai sustentar tanto dano num turno só. Então troca o posto e você já se obriga a quebrar aquela sua aliança com aquele cara e bater naquele cara que você tava fazendo aliança antes, né? Fazendo uma cooperação. Sim. Ele não é tão aliança assim, né? Mas é que você acaba se interagindo com os outros jogadores dessa forma, sabe? Com certeza. Tipo, cada um é acreditado, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Mas eventualmente ele vai virar até o inimigo de volta, entendeu? Sim. Não, e assim, ele é fácil explicar, né? Porque você fala assim, temos aqui todo mundo tentando invadir Tóquio, mas quando uma pessoa invade Tóquio, ele ataca todo mundo tá fora. E quem tá de fora ataca todo mundo tá dentro. Então, muito simples de explicar. Ele tem os dados gigantões, assim, que são lindos, né? Um dos melhores. Acho que os dados mais bonitos que eu já vi também dele, do Mice and Mystery. E o Memoir, cara. É o Memoir também. É fantástico. Uhum, sim, são dados que são gostosos de você jogar e são lindos, assim, a arte, porque eles são cravados, né? E a distribuição aqui no Brasil, né, porque a Galápagos trouxe também, pra quem quiser melhorar ele, né, você pode comprar duas expansões, saiu, que é uma power-up, que daí dá um core na questão de você se diferenciar de um monstro pra outro, né, porque no jogo base você tem o mesmo monstro, e numa outra expansão que eu ainda não joguei, que é Halloween, que daí você tem fantasias que te dão habilidades pros monstros. Nossa, o power-up, ele vem com o Pandakai, né? É o Pandakai, que é a piada pronta, né, que a gente faz, quando ele tá de pé, a gente derruba ele e fala Pandakai. Ai, Deus do céu, é tão infame, mas é tão engraçado. É tão bom, cara. E a gente até fez um vídeo, vai estar linkado abaixo pra vocês aqui, tá? De um gameplay que a gente fez com limitações, tá? Mas assim, de pontuação pra gente ganhar. Mas foi extremamente divertido. E o lance dele é que você ganha cartas de poderes pra cada um dos monstros, né? E eles são diferenciados entre os monstros. E é um jogo bem caricato, né, cara? Ele é bem único na arte dele, assim. É, por isso que eu falei, você vai rolando os dados e você eventualmente pode comprar cartas. Mas você, no modo mais básico, jogando com crianças, assim, em geral, você tira as cartas e joga só batendo e você entrando em Tóquio e saindo, sabe? E recuperando vida. E mesmo jogando, acho que com as cartas, cara, ele não é tão difícil assim de compreender. Um pouco de explicação mais assídua dá pra engraçar a criança facilmente ali. Mas como eu falo assim, tipo, criança de 5, 6 anos, entendeu? Dá pra jogar sem as cartas. Sim, de fato. Daí rola dado e se divirta. Sim, exatamente. Pois, Snake, vamos lá. Próximo jogo da sua lista. Próximo joguinho, cara, ele é um joguinho bacana pra você fazer aquele party game, você mostrar o seu lado do blefe. Um outro jogo também que a gente vai deixar como menção honrosa seria o The Resistance. Sim. Mas ele tem uma pegada bem parecida com isso daí por conta do blefe, que é o Coup. Coup, né? Que Coup, assim, ele é mais interessante mesmo que o Resistance, é porque ele tem uma jogabilidade bem mais fácil, né? O Resistance tem alguns poréns que você tem que pensar e você queima, você frita seu cérebro ao mesmo tempo que você tentar definir as pessoas, e ele tem menos briga no final da partida, sabe? Menos briga, e por mais que o Resistance seja simples no conceito, às vezes pra você explicar, até você pegar o ritmo do jogo, demora um pouco. Sim. O Coup, ele é bem esclarecido com relação a isso, porque cada um tem uma função e você vai entender que, tipo, cada personagem tem uma função e você pode mentir que você tem aquele personagem. E pronto, você tem uma cola do teu lado, qualquer coisa, se você precisar. Sim. Tipo, ah, eu preciso de moeda, eu preciso mentir que eu sou Duke, então eu vou mentir que eu sou o Duke. Aí vai da habilidade de cada um fazer sua poker face. Vamos considerar que talvez um ouvinte que nunca ouviu falar sobre board game esteja escutando sobre o Coup, né, que a gente tá falando agora. Coup é um jogo de cartas que você tem diversos personagens que têm diferentes habilidades. Cada jogador recebe dois desses aí, personagens em geral. Durante a sua vez, você pode fazer uma ação, seja dos seus dois personagens, ou seja, de um personagem que não esteja com você, porque daí entra o blefe. O Snake citou sobre o de você tá com o Duke. Você, vamos supor, você tá ali com a Condessa e com o Assassino. E você fala, pô, eu preciso de moeda. Então eu falo assim, eu sou o Duke e pego 3 moedas. Nesse momento, tem vários personagens, então você pode, quando uma pessoa fala assim, eu sou tal coisa e eu quero tal coisa, você pode falar, eu duvido. Duvido. Aí a pessoa escolhe revelar, escolhe você, fala assim, não, eu tô com ele, quer provar? Aí você fica, não sei. Então você meio que bota pra trás. Cada personagem que você tem é como se fosse um ponto de vida que você tem. Sim. Então, ao mesmo tempo que você pode perder duvidando de outra pessoa, a outra pessoa, se ela estiver mentindo, ela vai perder o personagem dela. E se você duvidou e ela tem o personagem que você duvidou, você perde essa carta. Então, é um joguinho de gato e rato pra você tentar ler os outros jogadores, realmente identificar quem que tem aquela carta específica, né? E ainda tem um fator de você meio que confundir o cérebro das pessoas, que é o embaixador. O embaixador, ele ainda tem a troca. Ele pega aquela carta, ele fala, ou o cara nem tem o embaixador, só que ele usa a habilidade do embaixador pra trocar. Você fala assim, eu sou embaixador e vou trocar a carta com o Snake, vamos supor, tem um capitão lá, e eu pego minha carta de assassino, que eu não tenho embaixador, e troco com ele. Aí ele vai olhar, mas você não tinha embaixador? Aí você sabe que o cara mentiu, entendeu? Então, tipo, essa questão é muito legal. E a questão de você ir coletando moeda é interessante, porque você vai coletando as moedas. Quando você chega a 7 moedas, você pode dar um golpe, ou seja, eliminar uma carta de um jogador, praticamente fazer o cara perder 1 de vida. Ou, quando você chega a 10, é compulsório. Você tem que eliminar alguém do jogo. Uhum. Entendeu? É legal que você acelera a partida, né? Porque sim. Às vezes o pessoal fica com medo de se acusar. Então, é uma maneira de você acelerar a eliminação dos outros jogadores. Certo. Porque vocês têm, querendo ou não, um sobreviver, né? Uhum, é, o objetivo do jogo é Last Man Standing. Last Man Standing, exatamente. E a maneira mais... como o pessoal às vezes não quer se acusar, o cara tá ganhando muito dinheiro, então as outras jogadoras vão tentar acusar aquele cara antes que ele acumule esse dinheiro. E deu golpe em alguém. Então fica nesse... um tentando puxar o tapete do outro. É, então, isso é a parte mais interessante do jogo, porque tem muita gente que... quando a pessoa não saca a ideia do jogo, ela fica muito perdida enquanto a galera tá jogando ali. Então é muito interessante que todos saibam jogar do jogo, uhum, saibam o que tem que fazer no jogo, porque senão uma pessoa, ela vai jogar sem o espírito de mentir sobre o jogo, sabe? Sim. Porque você mentir pra pegar 3 moedas é interessante porque você dá um golpe numa pessoa. Se você ficar ali, ah, eu só quero uma moeda, independente da sua função, né? Da sua carta que você tem ali. Aí você tem como recusar o cara, ah, vou pegar 2 moedas, sou capitão. Não, eu não sou o capitão, você que vai pegar, então é muito legal. E é bacana assim que ele não tem um downtime tão grande, cara. Não, ele é rapidinho. São partidas bem rapidinhas, então... E mesmo que você fique fora, você aproveita pra ler, como você não tá mais concentrado tanto no jogo, você se importa mais com os outros jogadores. Então você... agora eu saquei. Quando ele não tem o fulano, ele tá fazendo... ele tá com a sobrancelha tremendo, sei lá. Dá pra fazer essa leitura das pessoas, eu acho bem legal também. É muito bacana. E ele atende bastante pessoas, né? Você pode jogar ali com... eu acho que até 10 pessoas, né, Zinha, que não lembro. Eu acho que era até 10 pessoas, assim. Sim, então dá pra se divertir muito. Tem uma expansão ainda, que daí dá pra até mais jogadores, assim. Não, não, a expansão não é pra jogadores. A expansão é pra você escolher qual lado você quer. Revolta ou... como se fosse uma questão de religião, entendeu? As pessoas da religião não podem atacar. Mas daí ele não acrescenta um inquisitor lá? Não, não. Ah, é que dependendo do número de jogador, tem isso aí. É, que o inquisitor é o cara que vai poder fuçar, futricar as cartinhas dos outros. De qualquer maneira, cara, é bem bacana. Sim, exatamente. Bom, a gente falou sobre jogos party game, falou um jogo agora um pouco mais pesado, mas que eu acho que é essencial pra uma coleção. A gente falou do Cooper, né? Da Funbox. E o que eu vou falar é um jogo da Grow, que é o Puerto Rico. Ele sim é um jogo extremamente interessante de você ter na coleção, porque ele é um euro e que durante muito tempo foi um dos mais badalados aí, né? Do Board Game Geek. Uhum. Atualmente ele ainda é bem classificado lá. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores. E o lance dele é que cada pessoa tem a sua ilhota, digamos assim, onde você vai construindo e você vai produzindo vários tipos de, digamos, de alimento, né, no geral, sei lá, de... matéria-prima. Matéria-prima, exatamente, eu acho, porque você pode manufaturar elas pra virar barrilzinho daquela matéria-prima, que é café, você vai produzindo cana, milho, aquele azul que eu sempre esqueço o nome, que é anis, não sei se é... Índigo. Índigo, nossa. Que é tabaco. Tinta, né? Tinta, sim, né? Exatamente. Não é matéria-prima, é outro nome que... recursos. Recursos, né, você vai produzindo recurso ali, e é um jogo interessante porque ele não é um jogo euro no clássico de alocação de trabalhador, mas o que você faz é, ele lembra até mesmo o Race for the Galaxy, uma versão mais palpável, sabe? Sem cartas. Exato. Porque ele é um jogo estratégico e o objetivo dos jogadores é, no final da partida, ter mais pontos de vitória. Então você vai fazendo ponto de vitória, fazendo mais construções ou, às vezes, embarcando mais desses produtos, né, desses recursos pro porto. E o interessante dele é que você vai pontuando, né, ao longo do jogo. E o jogo, ele tem trigger de final do jogo, né, pra não ser um jogo infinito, né. Você chega no máximo ali de ponto de vitória que vocês foram recolhendo ou, às vezes, de construções que você colocou em campo. Então isso ajuda bastante no jogo, né. E ele é legal porque a mecânica principal é que os jogadores vão intercalando funções que eles podem ser ao longo de cada rodada. Seja prefeito, seja capitão, pra você chamar o barco, uhum, seja produzir, seja construir, fazer novas construções, né? Então isso aí, ele é legal porque ele agrada muita gente, cara. Toda vez que eu levei esse jogo, ele agradou facilmente qualquer tipo de público. É, eu gosto muito que quando eu jogo o Puerto Rico, que o público feminino, né, em geral, gosta muito dessa questão de administrar recursos. É que, querendo ou não, eu vim dos videogames e... Eu ainda ainda tô nos videogames, mas eu gosto de trazer. Eu gosto dos board games. Certo. Mas um bom paralelo, ele é um bom RTS, se você parar pra pensar. Não o RTS no sentido de você fazer tropas ou coisa parecida, mas é justamente esse gerenciamento de cidade que você tem que fazer. Putz, eu preciso. Essa sequência que você precisa fazer, né? Ah, eu vou construir um moinho. Moinho não, né? Como que era o negócio de café lá? Torrefadora de café, olha. Torrefadora, exato. Sim. Você precisa construir aquele negócio pra poder produzir café, pra poder exportar. Então, pô, eu preciso gastar tantos pontos pra isso, pra depois fazer. Esse pensamento estratégico administrativo, cara, ele foge daquele negócio de combate que você já meio que bate sempre em todos os jogos. Sim, e tem outra que eu nem citei, né? Uma das mecânicas principais do jogo é que quando uma pessoa escolhe ação, todo mundo faz ação, só que quem escolheu tem um privilégio. Uhum. Porque assim, no seu, cada jogador, além do banco ali, onde tem as informações, né, das construções e tal, banco e casa de comércio em geral, cada jogador tem um board, que daí ele vai colocando as suas plantações e suas construções em geral. E as plantações, elas vão te dar bônus na hora de você produzir. Só que você pode, ao invés dessa ação de você pegar uma plantação e tal, você pode pegar uma pedreira, que daí te reduz o custo de você comprar construções. Então, quando você seleciona a opção de você pegar plantações, todo mundo vai pegar plantação numa certa ordem a partir de você, só que você é o único que pode pegar pedreira. Ou se você tiver uma construção que permita você pegar isso aí. Então, ele é tão legal e tão estratégico assim, porque ele existe aquele recurso assim de você não querer aquela ação, mas você vai pegar aquela ação pra sacanear seu amigo. Sim. Isso pra mim é legal porque normalmente quando você pensa em euros, você pensa normalmente em você jogar sozinho, tentando pontuar o máximo possível, uhum, um pouco de interação. E o Porto Rico não, ele tem uma interação muito forte porque você escolhe ações pra travar o seu amigo, certo? E é aquela coisa, né? Você também pode pensar nisso, de querer travar o seu amigo, e ou então aproveitar que pensar, ele pode escolher aquele tipo de ação, eu posso me beneficiar com aquilo ali. É como você falou, né? No próprio Race of the Galaxy. Você baixa, mesmo que você não tenha aquele benefício de você ter escolhido aquela carta, mas a sequência que você faz, você se adianta na parte do jogo. Sim, entendeu? Porque você vai fazer um set collection, né? Você vai coletando coisas pra você mandar, então. Tipo, ele é um jogo extremamente importante pra uma coleção, até porque quando você quiser um desafio um pouco maior, mas que não é tão agressivo assim, sei lá, um Twilight Imperium 3, terceira edição, uhum, pode jogar ele facilmente com qualquer pessoa. A pessoa vai ter que queimar um pouco, fritar um pouco o cérebro ali, mas faz parte da graça do jogo, né? Você pensar. Não adianta você escolher qualquer ação e foda-se, você não vai fazer isso. Não é rolar um dado e esperar o resultado. É tudo planejamento. E normalmente os jogos de característica euro, eles têm muito. Tem pouca sorte envolvida nos jogos, né? Uhum. Isso você vai ver com jogos na Ameritrash, que normalmente. Ou jogos que você faz no Dungeon Crawler em geral, que você usa mais o dado e tal. E ele não, ele é totalmente essa pegada de você jogar ali, planejando suas ações, esperando que a pessoa não escolha aquela ação, entendeu? Essa parte de sorte que você tem no jogo. Esperando que ele não pegue a sua e que ele pegue a que você quer que ele pegue. Não, exatamente. Quando a pessoa escolhe o capitão, né? Você tá com um monte de recurso e ele escolhe o capitão. Então ele trava o barco colocando só um tipo de recurso. É muito. Não, é assim, você faz. É legal porque isso te faz a questão de você. Se você não puder embarcar aquele recurso, passada a fase do capitão, você fica, joga tudo fora e só fica com um. Exceto se você tiver um armazém e tal, que você tem que construir, entendeu? Então tem toda uma escala das coisas que você tem que gerenciar. Ele é um ótimo gerenciamento, não adianta você jogar sem muita interação entre os outros jogadores, porque os outros jogadores vão tentar ferrar você. Então você tem que, seja se prevenindo contra os jogadores que vão tentar fazer suas matérias. Primas e barris sendo jogado fora, ou você planejar fazendo outras ações, né? Exatamente. É muito legal. Aqui, então, último jogo, agora sim, vamos pra uma coisa mais Ameritrash. Último joguinho é um negócio que ele tem um apelo visual gigantesco. Sim. É só o único apelo dele que vai ser complicado de você segurar é o preço, porque ele tem o apelo pra quem gosta de coisas visuais, miniaturas, e o apelo até mesmo que quem gosta do RPG em geral, né? Sim, que é Zombicide. Zombicide exclusivamente o último, né, cara? Eu acho que o último ele entra bem nessa questão. O último, ele melhora muita coisa, fica mais ofensivo. Apesar de que tem seu charme, você. Os outros jogos, né? Você tá fugindo. Apesar de não fazer tanto sentido. Mas enfim, não vamos explicar a regra aqui agora, né? Fala mais do core do jogo, né? Do core do jogo, porque ele é um jogo muito bonito de você colocar em cima de uma mesa, cara. Por mais que ele não seja um jogo tão acessível financeiramente. É, porque ele é, né? Cara, salgado, o valor, mas. Ele é um pouquinho caro e salgado, mas é um jogo de média idade, digamos assim, né? Eu acho que a partir dos 12 anos, qualquer um já já consegue jogar tranquilamente. E ele tem um apelo visual muito legal, cara, porque é muita miniatura, cara. É muito detalhezinho dos zumbis, dos personagens. A característica dos personagens, cara, tipo, os trocadilhos que eles têm, se você pega as referências que tem dentro do jogo, é muito legal, cara. É um cuidado que eles têm com relação a isso, que, tipo, torna ele visualmente agradável, sabe? E não só visualmente, né? É questão de mecânica, porque ele é muito simples de você explicar. Exato. E por ser um jogo cooperativo, você auxilia as outras pessoas a jogar que não tá começando. Evitando, claro, o jogador alfa, né? Então você joga ali, você pode falar, vamos jogar aqui, vou jogar com o pessoal que nunca jogou o jogo tabuleiro, você pode jogar facilmente, porque você vai explicando, mas você vai deixando a liberdade do cara meio que tomar as decisões dele. Exato. E como que você falou, né? É um joguinho fácil, ele não é rápido. Esse que é um problema dele. Ele já é um jogo mais pesado. Mas ainda assim, ele não espanta. Ele não espanta a galera. Ele atrai a galera, porque a pessoa tá tão inteirada ali com o inteirada com aquilo, ele tipo... Ele vê ela acha... tipo, merda atrás de merda acontecendo, né? Porque você vai falar assim, ah, tô de boa aqui, tô matando zumbizinho. De repente começa a escalar as coisas de tal forma que você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Até o nível amarelo, ah, tá tranquilo. É. Não, para. Gente, oi. Gente, tem muito balofo nesse lugar. Tem muito balofo, tem muito runner, cara. Cara, runner é uma desgraça. E é aquela coisa, né, de você não só jogar facilmente ali, mas você chegar na turma e você fala assim, galera, vamos sentar aqui, vamos conversar, sério, porque tá foda. Vamos respirar um pouco? Vamos pensar o que a gente vai fazer agora. Uh-huh. Cara, é muito legal. Mas é bem isso mesmo, cara. Porque tem essa interação também de jogadores. Uh-huh. Você tá pensando numa estratégia de como chegar em tal objetivo, priorizar alvos, né, que isso também é uma parada super importante no Zombicide. Certeza. Concentrar a multidão, porque ao mesmo tempo que você consegue controlar a multidão em determinado ponto, a partir do momento que você perde um turno aquele controle, aquilo vira o caos, cara. Porque, tipo, vem aquela horda, vem aquela manada, e se você não tem ações suficientes pra se afastar ou se esconder, proteger ou limpar aquilo lá, principalmente, você tá lascado, você tá na merda. Tá muito na merda, cara. Tá muito na merda. Então, tudo isso, ele... E toda essa ambientação, ele entregue pra você... Você presenciando aquilo lá, é uma sensação gostosa. Frustrante, mas gostosa, sabe? Com certeza. Eu, masoquista. É uma parada engraçada, né? Porque, tipo, o cara se ferra, mas daí você olha assim, tá, beleza, perdeu a partida. Vamos de novo. É porque é justamente o que a gente falou, né? O cabeça mesmo até bate nessa tecla. Jogo cooperativo que você ganha na primeira, não tem graça mais. É. Você tem que ter. Você tem que ter aquele desafio. Fala assim: caraca, o que aconteceu aqui? Vamos de novo? Vamos ver se a gente consegue virar aqui? Ou vamos ver se a gente dá um jeito de ganhar tal coisa? Se então fizer você... sim, desse jeito. É, então você vai mudando a estratégia, você vai planejando. Isso é até legal porque os outros jogos em geral tem essa questão, a gente citou, né? Mas tem essa questão, mas esse jogo, ainda por conta do desafio, ele te força a rejogabilidade, sabe? Mas é isso, cara. Sim. Ele tem um porém, mas não o mesmo porém. Assim, se você quiser mais o jogo, você tá... Talvez eu acho que envolve mais a pessoa que é colecionista, né? Sabe? Tipo, coleciona bastante coisa. Mas se você completar todas as missões, você pode pegar várias missões que tem pela internet afora. Isso é bacana. Você pode jogar bastante, que é um jogo praticamente infinito, né? Você pode fazer milhares de missões e fazer combinações ali dos seus tabuleiros modular pra você fazer novas missões. Então, ele é custom. Dele também, mais que seja um pouco salgado, né, mas se você que tiver a vontade de ter as seasons, né, as temporadas, os jogos são intercambiáveis. O certo último, porque ele... Dá uma melhoria na mecânica. Ele dá uma melhoria na mecânica, que, tipo, ele é mais ofensivo, ele não é tão furtivo, digamos assim, mas sei lá, né, cara, vai que fazem um mashup dos dois jogos. Eu sei que tem um jogo chamado Besiege, que saiu pela Akumini também, que daí você pode mesclar os personagens daqui aquele jogo com os do Zombicide Black Plague, no caso. Caramba! Que é um jogo de cerco, né? De fortaleza, que daí você tá ali, né? Uma situação foda, e você pode fazer isso com os personagens do Zombicide pra ele e dele pro Zombicide. Mas isso é um assunto pra um futuro, de jogos que você mescla entre uma mecânica e outra, né? Por que não? E assim, o Zen falou, né? Caso você não queira a temática medieval, você pode pegar uma temática mais realista, né? De você colocar os personagens ali das primeiras season, das primeiras três temporadas, que saiu ali com vários personagens, lembrando The Walking Dead, lembrando Big Bang Theory e muitos outros personagens que você pode ver, que é bem interessante. O que eu mais gosto é o cara do Dead Furia. Ah, sim. Eu não lembro o nome dele, cara. Também mas não lembro. Aquele cara somos nós. Música Snake, agora eu vou falar do último jogo. É um jogo que gostamos em particular, né? Tipo, gostamos muito desse jogo. Uhum. E ele é um jogo, assim, que... ele tem um certo impedimento. Eu sempre tenho um impedimento de colocar ele na mesa, mas eu acho que é só questão de um preconceito com jogos de carta no geral. Mas esse impedimento foi indicado pelo Bandeirinha? Foi, e ele falou assim, tá impedido... Não, brincadeira. É um jogo que eu gostaria de falar muito, porque ele é um jogo legal de você colocar na mesa. Ele é bonito e ele é o Seven Wonders. Seven Wonders, cara. Não é difícil colocar ele na mesa, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, jogo de carta, acho que vai demorar pra caramba. E não entende a mecânica inicialmente, mas depois que a pessoa sabe que ela se apaixona pelo jogo. Sim, cara. Eu presenciei isso duas vezes, cara. Uhum. Fantástico. É legal porque a pessoa, depois que ela joga primeiro, ela entende o core do jogo, ela fala assim, cara, vamos jogar de novo porque agora entendi. Ela sempre vai falar isso. Às vezes nem isso, né, cara? Tipo, você apresenta umas três rodadas ali de... de teste, né? Jogo, de teste. Ou faz a primeira era, aí o cara, putz, agora eu entendi. Tipo, quando você faz a resolução da, do combate e faz uma contagem em cima das cartas, aí o cara, pô, entendi, tá, não sei o que. Daí eu, vamos jogar? Vamos jogar. Daí você recolhe as cartas, aí a galera começa a montar a estratégia em cima, cara. Sim. Isso é muito legal, cara. É porque é legal porque ele é um jogo com matemática, mais matemática leve, né? Que a gente falou, né? Ali, por exemplo, do Carcassonne, que é construção de rotas e, digamos assim, né? Que você vai fazendo. E o Cyber Wonders, ele tem essa questão de você administrar sua wonder, né? Sua maravilha. E você seguir temáticas, seja matemática científica, seja matemática militar, matemática comercial, matemática de construções em geral, né? Arquitetônica, assim. E ele funciona muito bem pra temática. E ele é um dos jogos que eu acho interessante porque você, além de você administrar recurso, de você ter uma administração de cartas na mão, você tem um sistema de draft no começo, né? Uhum. O draft dele é muito legal, porque você fala, caraca, quanta carta boa na mão, mas eu tenho que escolher uma só, entendeu? Tipo, você fica nessa questão. E é legal porque o draft, dependendo da era, ele roda no sentido horário, anti-horário, depois horário de novo. E você vai vendo como que você vai escalando suas coisas, certo? No começo você vai meio que focando mais em recurso, depois você vai meio que melhorando suas questões, né? Não necessariamente recurso no começo, né? Às vezes o cara pode começar em comércio. Sim. Por mais que ele não tenha material, ele consegue trocar materiais com as pessoas. Exatamente, ele é um jogo inclusivo nessa questão, né? A pessoa, ela não vai travar a pessoa pra sempre, né? Mas chega uma hora que a pessoa vai falar assim, ah, já que eu não tenho aqui, eu posso fazer um outro objetivo. Então é legal assim porque ele é um jogo carta estratégico, você tem que meio que calcular a longo prazo, porque não adianta você fazer qualquer coisa, você tem que fazer uma combinação boa. Então os combos dele é interessante, mas não é nada ultra complexo. Então qualquer pessoa fala assim, faz coisa só azul, faz coisa só verde, faz coisa só vermelha, entendeu? E você vai se adaptando ao longo do jogo, né, cara? Isso que também é bacana. Você vê que sua estratégia tá sendo copiada por outra pessoa, fala assim, putz, cara, se eu vou ficar brigando com essa pessoa aqui, essa pessoa que não tá envolvida com nós vai ter um burst muito alto de pontuação. Então você muda a estratégia ali, você tenta ferrar. O jogo, assim, é muito interessante porque ele tem uma fixação por 7, né, no geral. Porque você começa com 7 cartas na mão. Eu não sei porque, eu acho que Seven Wonders tem algum motivo. Exatamente. Mas não sei, só acho. Exatamente. Né, tem o cara lá do... sabe o cara que fez o Power Grid? Ele, todas as capas dos jogos dele são verdes. Todos os jogos que ele fez. Tem uma coisa verde. De alguma maneira. Exatamente. Então tem essa piada aí. Mas a questão do Cyber Wonders é porque... sabe, explicando pra quem tá ouvindo de primeira vez um podcast sobre board game. Cada jogador tem um boardzinho com a sua maravilha. Que ele tem estágios que você pode construir. Cada era vai ter uma quantidade de moedas. E você vai podendo baixar cartas atendendo os pré-requisitos. E cada uma das Wonders tem um dos 7 recursos que tem ao longo do jogo. Então você pode baixar cartas pra aumentar essa quantidade de recursos que você pode gerar. Certo? Você pode comprar recursos dos amiguinhos da direita e da esquerda. As cartas de combate que você baixa também é pra você atacar alguém da esquerda ou da direita. E as cartas de construções de cor azul, você baixa ela pagando custo, se tiver pré-requisito, ou às vezes ela é de graça. E as cartas de construção, elas têm uma questão legal, porque elas vão combinando pro futuro. No futuro vai vir uma construção lá que é mega cara, mas se você tiver duas construções específicas, você pode baixar ela de graça. Então... duas ou uma, né? Ele fala assim, ó, por exemplo, na primeira era, ele fala assim, essa carta vai te dar possibilidade de você baixar tal carta na terceira era de graça. Então você já sabe se planejar pra ela. E a carta de comércio... meio que já vai se guiando, né? Sim, e a carta de comércio é justamente pra você baratear essa questão de você pegar recursos dos outros, né? Porque você acaba pagando. E aí você tem carta científica. E assim, vou supor que a pessoa da esquerda, você vai fazer uma ação, você vai passar suas cartas pra pessoa da esquerda, e ela vai fazer muita construção, e você tem uma azul ali, e você não tem nada interessante pra fazer, você pode jogar fora ela sem mostrar que ela é pra você pegar moeda. Então você trava o jogador. Essa questão de você pensar estrategicamente no jogo é bem interessante, sabe? Então tem muita coisa legal que você pode planejar ao longo do jogo, e ele é divertido, né, cara? Ele é fácil de jogar, não é demorado. ligado? Ele é quando tá acontecendo na era ali, todo mundo joga simultaneamente, independente do número de jogador, o jogo vai correr do mesmo tempo, sabe? Uhum. E é aquela coisa, né, que a gente sempre comenta. Quando você vai fazer uma partida rápida, um grupo rápido, ele é jogado de uma maneira. Quando você joga com pessoas que sabem jogar, cara, ele é um outro jogo, tá ligado? Ele tem um outro nível de jogabilidade. Isso que é meio bacana. Eu, por exemplo, eu já sei jogar Seven Wonders, mas já teve situação de eu tomar um couro. Porque ele tem essa brincadeira, esse fator de sorte, mas ele tem também um planejamento que você não tem, um raciocínio que você não tem, que o cara compra as cartas certas no momento certo, você tá pensando em outra parada que tá totalmente errado. Sim, então. Entendeu? É porque é um jogo de você tentar fazer a melhor combinação possível, né? De você baixar cartas científicas que combam muito melhor. E às vezes a pessoa faz até inconscientemente essas coisas, cara. É assim, é um jogo que tem muitas expansões, que ele vai colocando novas cartas. Aqui no Brasil sai a Leaders, que tá vindo pra mim finalmente. Finalmente comprei essa Leaders, que eu tô querendo faz tempo, que daí adiciona uma nova regrinha ali, não que muda totalmente o jogo, mas ele adiciona um novo sabor ao jogo e também acho bem legal isso também. Falei também várias vezes, foda-se. Então, só pra a gente encerrar, vamos fazer algumas menções honrosas. Honremos. A gente falou sobre o Bang, é um jogo muito interessante você ter numa coleção inicialmente, né? O Bang, o Catan. Um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar ainda, que eu gostaria de jogar um dia, que é o Ticket to Ride, que muita gente fala muito bem, até porque é um jogo bem matemática leve, dá pra você agradar muita gente. Não necessariamente, a gente fez assim, a gente pensou numa lista que era um pouco leve, né? Leve, com versões que você pode comprar no mercado nacional. Mas se você pensar numa possibilidade, você pode comprar jogos de fora, eu colocaria com certeza um Lords of Waterdeep, eu colocaria outros jogos assim, que tem essa pegada, ou Nations mesmo, que ele é um pouco longo, mas ele consegue agradar facilmente qualquer pessoa. O Nations um pouquinho de explicar, ele é um pouquinho mais medio-core, um pouco mais que você explique dele, chama atenção, porque ele também é um pouco mais demorado, mas ele é bacana, ele agrada no teor dele, sabe? Com certeza. Estratégia de... até mesmo com a interação dos outros jogadores, né? Que você começa a pegar coisas de outros jogos, pensamentos de outros jogos e aplicar nesse tipo de jogo, sabe? Esses euros, assim. Bom, Snake, então é isso. A gente vai ficar por aqui. Mais uma edição do Jogatina Beija Podcast. Então é isso. A gente fica por aqui. Um beijo a todos. E até o próximo turno. coração.